Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Party girl, party girl, party girl. Yeah, yeah, yeah. She's a party girl. She's a party girl. She's fit and likes a good time. You can tell she's a party girl. She's a party girl. She just likes to run and lives very well. Girl of the moment, but you know she's gonna let you down. Never be a happy ending, 'cause she's still around. Just having fun with every guy she gets a chance to meet. There's no direction and she's heading down a one-way street. Her life is changing, it will never be the same again. And she'll drive you insane. She's a party girl. She's a party girl. She's fit and likes a good time. You can tell she's a party girl. She's a party girl. She just likes living and lives very well. A main attraction and she sends you to hell. With us like guys who always be back to fail. There isn't any other thing this girl would wanna do. She likes to party, but he doesn't have to be with you. 'Cause when she's out there and the world is slowly passing by, she never takes that time to ask the reason why. That story on her Facebook page, you know it is untrue. But what can she do? She's a party girl. She's a party girl. She's little. She's a party girl. She's a party girl. She just likes living and lives very well. The main attraction and she sends you to hell. With eyes like guys who always be about to fail. Bem-vindos a mais um Cá se fazem, cá se tocam, um Cá se fazem, cá se tocam propício para este verão. Uma música bem disposta, muito pop, de que é a primeira vez que falamos com esta autora, e falamos de Marisa Mota, que doravante iremos conhecer aqui como o seu alter ego, Aleia Clark, um nome que, penso eu, pressupõe uma projeção internacional, que será seguramente merecida. E para isso concorre, para além disso, do bom trabalho que aqui apresenta, ter tido um produtor famoso e que, de algum modo, internacionalmente já trabalhou com Madonna, com Britney Spears, com Elton John, com os The Corrs. Enfim, mas estamos a antecipar-nos muito e é a altura de, como é habitual aqui no caso em caso tocam, dar as boas-vindas, ainda que seja a seu telefone, e para isto estamos a falar ali para Pegões, bem perto de Setúbal, dar as boas-vindas a Dona Marisa Mota. Bem-vinda aqui à Rádio Boa Nova, antes de mais. Olá, boa tarde, muito obrigada. Olha, é um prazer, seguramente, que é a primeira vez que falamos a propósito deste seu álbum, enquanto Aleia Clark, este álbum debut, Simple the First, que já está aí à venda. Portanto, as pessoas que estão a ouvir em casa já podem procurar, que ele já está nas lojas. É verdade. E claro, sendo o primeiro disco enquanto Alaia Clark, não resisto a perguntar-lhe, criou expectativas, não? Não criei expectativas porque gosto de deixar que as coisas aconteçam ao seu tempo. Não criei grandes expectativas, nem crio. Vou deixar as coisas acontecerem, até porque, apesar de já ser o meu segundo trabalho, não em inglês, que o primeiro foi em português, mas este agora é em inglês, não quero criar expectativas. Vamos ver o que vai acontecer. Sabe que desse primeiro trabalho, enfim, já vão algum tempo e terá sido tornado melhor, mas se bem me recordo, na altura, o Correio da Manhã dizia que era a Joss Stone portuguesa. Exato, isso aconteceu numa primeira parte que eu fiz na Fatacila, em Lagoa, fiz a primeira parte do João Pedro Paes. E nessa altura lembro-me que estava muito nervosa, porque na altura o público, ninguém sabia que eu ia lá estar, e chamava por o João Pedro Paes, e eu pensava, bem, agora quando eu aparecer ali, o que é que vai acontecer? Mas não, tive sempre o público comigo, é um dos concertos que eu nunca vou esquecer, porque tinha para aí 10 mil pessoas comigo, sempre a cantar comigo do início ao fim. E nessa altura, na semana a seguir, o Correio da Manhã intitulou-me a Joss Stone portuguesa. É muito bom para mim, até porque Joss Stone é uma das minhas referências. Ouço muito Joss Stone e baseio-me muito nela quando estou a gravar. Even if you are gone, baby, I'm holding on to every single memory. Vamos agora situar aqui os nossos ouvintes. Aos 9 anos de idade, ganhou o festival de canção infantil. E, de algum modo, as coisas foram em canto duplo. Umas vezes em karaoke, outras vezes com músicas suas. Foi partilhando, o que julgo saber, palcos mais tarde com Delfins, os Santos e Pecadores, o próprio Martinho da Vila, o Paulo Gonzo, Os Anjos, Mesa. Portanto, eu comecei a cantar desde muito nova, na brincadeira cá em casa. Depois, aos 9 anos, ganhei então o Festival da Canção Infantil em Vendas Novas. E depois comecei a fazer algumas primeiras partes na brincadeira, até que comecei a ser maior e tinha outra responsabilidade. Depois, aos 18 anos, gravei o meu primeiro trabalho, que chamava Sonho, do qual tive um tema numa novela da TVI, que se chamava Mar de Paixão. Exatamente, o tema era Eu Avisei. Eu Avisei, exatamente. E esse álbum foi produzido por Rui Fingers, que é a guitarrista do Paulo Gomes. Já várias vezes que falamos com outros autores sobre a divulgação da música, e que às vezes o colocar em séries ou novelas tem uma vantagem, que é a divulgação massiva por várias pessoas, mas tem a desvantagem que às vezes é uma divulgação anónima. Nem sempre as pessoas sabem de quem é o tema. É verdade. Só, bem, a pessoa que eventualmente gostar do tema e pesquisar, por exemplo, por o refrão, consegue lá chegar ao artista, ou então muitas vezes as novelas editam CDs e lá então vêm lá então as músicas e conseguem chegar mais perto do artista. Everything to say has now been spoken. Nothing can erase what came before. Everything to break has now been broken. But standing at the edge we still want more. I can hear a rhythm in the twilight. I'm not gonna wait. Here and now is all we have till sunrise. When it's too late. So tonight can we pretend you and I to blame, now it's all over. Nothing we can change will make it right. But how is it the end that's brought us closer? Why is it so hard to say goodbye? And can you hear the rhythm in the twilight? It's not gone away. Here and now is all we have till sunrise. When we face your face, não Marisa Mota e agora a Laia Clark? É uma pergunta que toda a gente me faz. Exatamente, eu acho que era depois de estar aqui a dourar a pílula, acho que é sintomático, teremos que saber, embora saibamos que é de facto aqui uma estratégia de marketing, não é? E muito também associada às pessoas com quem foi agora tendo em conta, no momento do Paulo Cook, Peter Raffaelson, mas nada melhor que ouvi-lo de si. É verdade, então isto tudo começou porque eu cá em Portugal dei um concerto e esse senhor Paulo Cook, que é baterista e fundador de uma banda britânica chamada Sade, ouviu-me a cantar e levou-me então até Peter Raffaelson. E ele ao ouvir-me ligou de imediato para a minha promotora, que é a M Special Events, para me propor um desafio. O desafio dele foi um bocado complicado porque era parar de cantar até ele me produzir o álbum. E eu tive parada durante 3 anos. Ou seja, para o público tentar esquecer um pouco, ou tentar esquecer totalmente a Marisa Mota. E então daí nascerá a Lia Clark, que foi o nome que o Peter me deu. Ou seja, foi o Peter que me batizou da Lia Clark. Nós na altura fizemos uma pesquisa na internet para saber se existia este nome em mais algum sítio. E não havia. E como também é um nome que é sonante, fica no ouvido, fica então a Lia Clark. E como também não tinha muita lógica eu continuar com o meu nome Marisa Mota, uma vez que o projeto é em inglês, não tinha lógica ter um nome português. Então daí nascer então este nome em inglês. Pois bem, então temos aqui um renascimento, mas não resisto ainda assim a perguntar-lhe. Esta esquizofrenia entre Marisa Mota e Lia Clark não poderá ter aqui alguns pontos de comum? E quando digo isso é, não correrá o risco de, ao apresentar este disco, alguém querer ouvir, por exemplo, o Eu Avisei? Para já, penso que isso não irá acontecer. Penso que não, mas também quem quiser ouvir, pode sempre ouvir na internet. Claro, mas não, sim, agora sim. Este álbum vamos mesmo só, é mesmo só inglês, nada. Exatamente. De português. Portanto, não, não tenho nada contra. Sim, claro, mas percebes, há aqui um ponto de ruptura, então, neste momento. Sim, sempre aqui. Yeah, so you that shit on the hottest day of June. So I went and bought some lemonade just so I could talk to you. You look so dark, it just like Mr. Bean. Sugar called the time. We're gonna have a party on the beach. Oh, oh, oh. So if you want me, you'll know where to find me. For the summer's over, I'ma get you over, oh, just a matter of time. For the summer's over, oh, yeah, betcha, betcha. Get you over, just a matter of time. Então vamos falar então deste Simply the First. Desde logo, há pouco disse que este casual encontro com o Paul Cook, para os mais distraídos, o Shadiadu, portanto, que tem temas como o Smooth Operator, o Levis King, enfim, exato, bem conhecido mais pela vocalista, não é? Porque efetivamente, para além de ser muito bonita, para quem se recorda dos anos 80, foi uma banda incontornável, naturalmente. Este encontro, Paul Cook, como é que isto se deu e, efetivamente, como é que as coisas se foram encandeando até chegar a este... Eu não cheguei a conhecer o Paul Cook. Ele ouviu-me no concerto e, como ele era a R da editora do Peter, levou-me até ele. Eu nunca tive contacto com ele. Só tive mesmo contacto com o Peter. Ou seja, eu falo com o Peter, agora com o Paul Cook eu não conheço. Só tenho contacto mesmo com o Peter. Uhum. Foi ele que me levou até ele. Mas eu não o conheço, ao vivo não o conheço. E quando o Peter Raffelson se dirigiu a si, o que é que ouviu e o que é que na altura terá pensado? Pensei que não me estava a acontecer. Pensei que não era verdade, porque trabalhar com um senhor destes é... Eu costumo lhe chamar o Deus da Música. Para mim o Peter é o Deus da Música, até porque, como nós sabemos, ele trabalha com cantores internacionais, mesmo top, Britney Spears, The Course, Elton John... E quando me disseram, quando me propuseram este desafio, eu pensei, não, isto não está a acontecer, não pode ser, até porque nós portugueses acho que nem sequer pensamos que isto nos pode acontecer, mas pronto, caiu uma estrelinha do céu e eu quando vi na internet a falar comigo, pensei, bem, isto é verdade, isto está mesmo a acontecer, e ele gostou imenso da minha voz, achou-me super, super simpática, com talento. Conversámos bastante das músicas que eu gostava, das minhas referências, e daí então nasceu este meu projeto. Eu não trabalhei só com o Peter, trabalhei com mais produtores que estão espalhados à volta do mundo. Trabalhei com a Justin Oak, que trabalhou também com Kelly Clarkson, Leona Lewis. Trabalhei com o Stefan, que também já trabalhou com a Celine Dion. Stefan Leshman, não é? Exato. Trabalhei também com o Fabian Farad, que já ganhou um Grammy Award, um Award, sim. Ou que eu julgo saber também com a Gina Donnelly. Exato. Pois bem. Trabalhei com alguns produtores que estão espalhados à volta do mundo. Até porque eu costumo dizer que este meu novo trabalho, Simply the First, está feito para agradar em qualquer canto do mundo. Porque foi feito por vários produtores. E é um disco, podemos adiantar, que tem edição assegurada, quer para os Estados Unidos... que era aqui para os nossos vizinhos alemães, para a Coreia do Sul e para a China. Sim, sei que na Coreia já está a rodar na Coreia, sim. Muito bem. Se esta estratégia é muito associada ao produtor do disco, ou há aqui, ela é claro que consegue de algum modo acompanhar o processo e também sugerindo como está a acontecer? Sim, conseguimos ter alguns conhecimentos. Sei que, por exemplo, na Coreia, sei que para aí há 3 semanas nós estávamos em 3º ou 4º lugar. Vamos tendo algumas informações também através da iPlay e da minha promotora da M Special Events, conseguimos ter sempre informação. Portanto, há pouco, quando eu começava a dizer, perguntar se tinha expectativas, disse-me que não, mas tenha ou não tenha, como vê, as coisas estão a correr bem? Sim, como eu costumo dizer, nós estamos agora na fase de promoção. Sei que já temos tido alguns contactos, da parte da M Special Events tem recebido alguns contactos para concertos. Posso dizer que já tenho qualquer coisa, mas não posso revelar neste momento, estou mesmo proibida, não posso mesmo, mas sei que já há para aí qualquer coisinha mesmo, podemos dizer que é em grande. Pois bem, por isso vou-vos deixar vocês na expectativa. Muito bem, os nossos ouvintes, pelo menos há a previsão de vir a mostrar já este disco muito em breve, massivamente. Sim, muito em breve, até porque estamos a trabalhar para a turnê juntamente com uma plataforma digital que se chama Playmo, da qual eu sou embaixadora. Muitas vezes as pessoas ultimamente já não compram, infelizmente, muitos discos, mas através da net, se forem à plataforma digital chamada Playmo, podem consultar todas as minhas músicas, ou iTunes, podem comprar também o meu CD online, e mesmo que queiram falar comigo, eu costumo estar sempre online no Facebook, ou no Dália Clark, ou no da Marisa, podem sempre falar comigo e saber mais coisas sobre mim. What makes the world go round? What makes the future bright? This planet that we live on keeps turning day and night, and every star that shines. is shining just for you. And everything that's growing, just every sun and sound, what makes the world go round? What makes the world go round? What makes the world go round? The oxygen we breathe, the children that are playing, the food that you will need, and every drop of rain, and every ray of light, the gravity that's helping keep puffing on the ground. Este disco foi-nos sendo pré-anunciado alguém, um bocadinho com esse tal secretismo, mas alguém chegando informações de que a Marisa Mota, enquanto a Laia Clark, ia tendo enfim, uma projeção, ia ser mostrada. O próprio Peter Raffelson vem e está disponível no YouTube a falar a propósito do seu, do seu disco. Sim. Há um making of de um dos temas, do Pathetically Into You. Sim, portanto, já está também disponível o videoclipe oficial do Pathetically. Desse tempo, portanto, de algum modo, nas redes sociais foram aparecendo pequenos indícios do que aí viria. Neste momento já tem ideia que há pessoas à espera do seu disco? Penso que sim, penso que há pessoas à espera do meu disco. Conseguiu despertar a curiosidade nas pessoas? Sim, sim, sim, consegui, até porque eu, quando estive parada, cada vez que saía à rua as pessoas perguntavam: então, quando é que vais à televisão? Nunca mais apareces a cantar, já temos saudades. Muitas vezes as pessoas não conseguiam entender o porquê de eu estar parada. Eu explicava que estava a trabalhar com um produtor lá fora e tinha que estar mesmo parada para as pessoas esquecerem a Marisa e depois então perceberem que a Lia, claro que já tinha nascido, mas foi muito complicado para o público entender isso. Já e agora sim, as pessoas perguntam-me: então, já saiu o CD, então onde é que podemos comprar? Entanto, já viram no 5 para a meia-noite? Sim, exatamente, recordo meu, foi no 5 para a meia-noite. Pois bem, já falámos aqui da projeção da Laia Clark, como algumas coisas aconteceram. Agora queria falar mesmo do disco, do Simply the First, na qual tem N colaborações em termos de letras, isso tudo. Fala-nos da produção do disco, efetivamente, e destas colaborações que tem para, enfim, chegarmos a estes 11 temas. Então, olha, o meu disco tem 11 temas, chama-se Simply the First, porque eu sou a primeira portuguesa a trabalhar com o Peter Raffelson. ao Simple the First, porque é o meu primeiro trabalho em inglês. Eu gravei este trabalho via Skype. Muitas pessoas pensam que eu estive lá fora, mas este trabalho foi trabalhado via Skype, ou seja, cada vez que eu ia para os estúdios, estive a trabalhar nos estúdios de Pedro Almeida, que é guitarrista dos Santos e Pecadores. Cada vez que eu estava a gravar uma canção, eu tinha o produtor dessa canção online comigo sempre, do início ao fim, sempre a corrigir-me, até porque a dicção em inglês é muito difícil. Nós, os portugueses, pensamos sempre que estamos a falar o inglês correto, mas nunca falamos não o inglês correto. Não somos o natural born, não é? Exatamente. E então eles estavam sempre online comigo, sempre a corrigir-me. E pronto, são os temas que eu penso que estão feitos para agradar a qualquer faixa etária, mais para o público teenager, mas mesmo para o público mais velho também tem temas bastante agradáveis. E também está feito para agradar em qualquer parte do mundo, uma vez que tenho os meus produtores estão espalhados por vários cantos. E passadas as gravações cá em Portugal, as músicas foram enviadas para fora e a masterização do disco foi feita em Nova York, e Hollywood e Londres também. I'm all dressed up, it's Friday night. My makeup's done, it's still not right. And I'm waiting for a knock at my door. Only 2 hours, 6 minutes, 3 seconds more. If you could only see what you do to me. In my head, circles in my head, dissecting every word you said. And I tried so hard to shut you out, 'cause I hate that you're all I think about. If you could only see what you do to me. You spin me around, yeah, you turn me. To you, give me something, tell me anything. Am I wasting all my time? I'm fighting battles that I never win against my mind. I'm so sick and tired of waiting while I'm hunted by the clock. Something's gotta change, and all of this just has to stop. You spin me around, yeah, you're turning my upside down. You spin me around with your torn look, and I don't know how. No, I don't know how. 'Cause it's only taking over me. Every breath, every word, everything I see. I cannot, I can't deny. It's true, it's true, it's true. You spin me around, yeah, you're turning my whole life upside down. You spin me, yeah, you spin me around with your torn look, and I don't. Pois bem, se há coisa que este disco tem andado, é viajado. Mas agora sobra-nos esta pergunta. Em termos de ao vivo, o que é que podemos contar e que músicos se irão apresentar consigo? Eu trabalho com músicos, costumo dizer que trabalho com músicos de topo. Trabalho com músicos do Paulo Gonzo, do Bossa e Si. É um costumo dizer que o meu disco é um disco que tem muito boa energia e ao vivo tem outra vida, ou seja, em palco é sempre tudo muito diferente, é outra coisa. Nós dançamos, saltamos, existe uma grande produção também que foi desenhada por especialistas americanos e portugueses e daí tornar um bocadinho o concerto ao nível de qualquer outra banda mundial. Ou seja, o espetáculo ao vivo é sempre melhor do que o disco. E pronto, o meu concerto vai ter sempre muitas surpresas, vai acontecer muitas surpresas e espero em breve estar com vocês aí em cima. Muito bem, muito bem. You make me me and I make you you. So let a little love come through your heart. You are grown up, I'm still a baby. You like to clean up, I like being messy. You're all fancy, I'm a little wacky. Where the others couple the town. And your friends say you put to bed. And they wanna know what you see in me. They got you thinking, you sit and wonder, how'd you ever wind up with me? Don't you know that you don't have to be this upset? Can't you see that opposites attract like magnets? You make me me and I make you you. So let a little love come through your heart. Why so uptight? It's so wrong, it's right. Don't you try to fight what love is about. I don't care, I don't care. What you say, what you say now. I don't care, I don't care. What you say, I know you come back around. They think I'm crazy, a good for nothing girl who's always up to something. But you doubt me, life is boring, baby, let's go steal the show. Don't you know that you don't have to be this upset? Can't you see that opposites attract like magnets? You make me me and I make you you. Quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso da Marisa, tem uma fase de desafios. São três. Vamos começar por aí. Imagine, foi em concertos, que vem aqui ao Oliveira do Hospital. Há pouco, ainda em off, tentei situá-la, onde estamos a falar. É uma zona que confidenciou-me, que não conhece. Portanto, está o feito convite para que possa estar connosco. Obrigada. E perguntei esta. Imagine que vem aqui tocar ao Oliveira do Hospital e que pode trazer consigo dois autores nacionais. Quem é que gostaria de convidar para vir consigo? Primeiro, Amor Electro. Amor Electro, a sua outra Marisa, não é? Exatamente, outra Marisa. outra banda, Paulo Gonzo. Muito bem, Paulo Gonzo e Amor Electro. Muito bem, ambos tiveram discos bem recentemente e também passaram em termos de entrevista, como está neste momento também a fazer. Duvidar mais. cabeça mais uma forma de te procurar. E nem sequer mexer-me daqui. São gestos tão lestos, tão ágeis assim, que calam o resto de mim. Só falta um gesto preciso assim, que fale em nome de si. São gestos tão lestos, tão ágeis assim. Agora imagino que venha alguém da cena internacional e que chegando a Portugal diz assim: ah, não preciso de ter no meu concerto a colaboração da Laia Clark. De quem gostaria que viesse um convite desse tipo? Ricky Martin. Oh, Ricky Martin. Adorava gravar um dueto com Ricky Martin e Beyoncé. Um participante masculino, outro feminino, portanto Beyoncé e Ricky Martin. Todo mundo em uma voz, todos viram um show. É celebração, rompe toda a barreira. Um povo, uma nação, mostra cor da sua bandeira. Jogamos só pra ganhar, juntos vamos festejar. A festa vai começar, quero ouvir você cantar. A vida! Agora vamos à terceira. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor nacional, um autor ou uma banda. E chegam ao pé de si e dizem: olha, queremos que faça uma versão de um tema para integrar esse tal disco de tributo. Quem é que gostaria de homenagear? Talvez Amor Elétrico. A participação da Marisa Liz. deixa tudo pra voltar. Já falámos aqui dos concertos, falámos aqui dos discos. Há pouco aludiu, e com razão, que os discos vendem-se cada vez menos. É verdade, infelizmente. E têm que ser às plataformas digitais para que eles, de facto, cheguem às pessoas. Mas, tendo em conta que é um primeiro disco e que é um projeto novo, como é que acha que tem que explorar cá dentro, cá em Portugal, para que as pessoas saibam quem é e que as suas músicas lá cheguem? Sim, neste momento é promover o álbum, temos estado a fazer televisões, entrevistas na rádio, para tentar chegar mais perto do público, revistas, tem saído também algumas revistas, jornais, porque penso que não há outra maneira de chegar mais perto do público sem ser assim. Porque discos, infelizmente em Portugal a música está muito complicada. E as pessoas cada vez compram menos ou nem sequer pegam nos discos, porque infelizmente vamos à net e escrevemos o nome do artista e está lá tudo para sacar. Infelizmente é assim, então temos que cada vez mais aparecer na televisão e dar entrevistas na rádio para o público poder chegar mais perto de nós. In a world where nothing stays the same, say goodbye, it's over now and no one is to blame. It was good at the start, we were never apart, it was all a big dream like happiness. It all seems so right, and now that it's over, the love has all gone and turned off the light. Don't cry. Times our love could do no wrong, like a broken dream, the moment ends and then it's gone. It was too good to last, now it's all in the past, like a storm in the night, all blown away. The sun turned to rain, the magic is gone, and I don't think there's anything left to say. Don't cry, my baby, don't cry. Let me wipe away your tears before we say goodbye. Don't cry, my baby, don't cry. It's not a sign that I wanna see. Walk away right in front of me. Let it be now, baby. Don't you cry. tendo em conta esta projeção internacional das pessoas com quem se rodeia, que concerto espera poder fazer lá fora? O que eu penso fazer lá fora é mesmo começar para já a fazer alguns showcases, primeiras partes de alguns artistas conhecidos. Estamos à espera desses contactos, vamos ver. Estamos a trabalhar devagarinho e aos poucos e vamos ver o que é que vai acontecer. Não, como eu disse há pouco, não quero criar grandes expectativas. Exatamente. Quero mesmo ir nas calmas, deixar as coisas acontecer, nada de stress. Vamos deixar rodar e vamos ver. Marisa, foi um prazer ter falado consigo, foi um gosto muito grande tê-la aqui na Rádio Boa Nova. E iremos falar mais vezes. Andamos agora, enfim, uma vez que já abrimos hostilidades e agora estamos de facto interessados em ir acompanhando aquilo que vai fazendo e seguramente irá fazer muito mais coisas e boas coisas. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigada, beijinhos, até uma próxima. wanna be someone honest who can change a scorn. Together, y'all. And in the muscle, the feuding, fighting, eluding, traveling, you could come on home. I said, I'm alone.